Presente Voituna, descendo para 3 mil pés, ajustando no 021. O 6250 vai precisar manter a proa por aproximadamente 15 milhas para evitar uma formação. Transfer. E até o 040, é forte, linda formação, para ser orientado para aproximação. Positivo, vai manter a proa, reportando. Oceano 6250. 3859, passa 120, mantendo a proa 280 na formação, aproximadamente 20 milhas. Ciente, 3859, controle ciente. Condições de ingressar para a zona. 76729 a bordo, 45 alternas comum. 2000? 3000 com 1021. 6250. 209, boa noite, doutor. 0224. 03304, bom dia, bom trabalho. 1888, livrou. 1888, desataque de Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o meio, vou no 888. Salvador, bom dia, o FGT 6729, bom dia, espera da 1-0, pronto, autorizado, tempo para mencionar. Rio Web 6729, mantenha o ponto de fora, um tráfego na Final Beach. Então, 3859, chame Recife agora nas frequências 1288, alternando 260. Centro 288, 260, centro 3859, bom dia. Zero. Mais conta? Condição de interceptar o localizador na 055 livre de informações? Afirma. Ok, na proa 055, Telegram LS, descendo para 2000 com 1021, informe estabilizado no localizador, achando 6250. Proa 55, descendo para 2000, permanece estabilizado no localizador, achando 6250. Oceané 62, corrigindo, 6312, chame o centro Recife, as frequências 12685, alterna 12545. 12645, Oceané 6312, com gentileza, repito o cortejamento, recebi intercortado. É 12685, alternado 2545. Agora sim, recebido alto e claro, afirmo. 140, chame 121 na decimal 9, sobe. 119, PTR. Isso, 1729, autorizado a alinhar e decolar, questão no 0, 150, grave 10. Afirma, parte 3. 7 alfa, quilo, parte 3, o isco até o Thiago. 7 alfa, quilo, parte 3, o Thiago. Web 6729 decolou as 41, chame no 20, decimal 8, controle, meu voo. 208, mano. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6729. Web 6729, contato radar na decolagem, submantenho 360, após 12 mil pés, direto Leda. Após 2 mil Leda, 6729. Localizador, Chanel 6250. 6250, complete a aproximação, chame em torre 1895. 1895, Chanel 6250, uma boa. E Salvador, bom dia, Chanel 6250, tá no ILS. 6250, aposta no externo, baixado travado. Estará no externo baixado travado, pode confirmar as condições da pista? Pista seca, sem chuva, da teta pra praia. Opa, obrigado. Meia 729, oferecida proa 180, 20 milhas de vento por Amazônia. Tá livre? Oito. Tem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, chané 6250. Torre, condições de aumentar o brilho do papi para 5. Bom, brigadão. 3, patente da Mike, autorização por seguro? Toro 073, comandando o aumento é November, ajuste no 020. Pronto para a cópia? Pronto. Já estava do Porto Seguro. Aguarde, aguarde. É 50. Eu vou 340. Saída da El Leda, pós Leda direto, Porto Seguro. Negócio da 10, primeira curva direita. Transponder 5551. Eu controle Salvador 120, decimal 8. Bruno 4, assinando identificação, chegada Mari, informe para descida. Chegada Mari, acionando, reportando para descida, 5551. 5551-1208, controle, eu vou 1073. Teste com a região transponder 5511, ok? 5511, decola da 10, primeira curva direita, perfil da série da El. 5511, plano da 10, curva direita, após perfil da El. Correto, pronto, 1073. Bora. Salvador, bom dia, Oceanair 6311. 6311, ajuste 1020, prepara da Euleda Bridge, aguarde para a cópia. Da Euleda Bridge, 1020, aguarda, 6311. Zero, solo aos 4-6, chame 1-2-1, decimal 9, solo. 2-1-9-6-2-5-0. 4-1-4. Salvador, bom dia. Xenair 6-2-5-0, livrou na sua escuta. Xenair 6-2-5-0, 3-ataque, via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Xenair 6-2-5-0. Xenair 6-3-1-1, informação Oscar, ajuste 1-0-2-0, pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. 3-0 Salvador, Guarulhos, Elvis 1-6, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto, Bridge, onde Interceptor ouvia, após autorizado conforme a rota. Decolta a pista 1-0 com primeira curva direita. Transponder 5505, do controle de Salvador 120, decimal 8. Oceaner 6311-360 para Guarulhos. Saída da El, Leda, após direto Bridge, Upper Zulu no meio até Belo Horizonte, após volta do plano de voo. Curva direita após, 5505, transponder 1208 ao controle do 6311. Regimento com a Champlão, tá chegando 6311. 111, chamará. Mano da Juliette, Oceaner 6250. Portão 02, Oceaner 6250. Portão 02, 6250. Web 6729, chame Recife, as frequências 1251, alternando 3325. 1251, 1325, Web 6729, bom dia. Para pushback e acionamento, o Oceané 6319. 6319-08, tem livre acionamento, pushback, com relação ao que é o chão para o táxi. Chamada para o táxi, Oceané 6319. Índia Papá Oscar, formação Oscar, ajuste 1020, estamos confirmando a faixa na radial 250 por 20 milhas. Pronto para cota? Pois é, Salvador, Cairo Lourenço, rota direta, nível de voo 040, sai da Arbor. Pós-direta, decolando da pista 97, primeira curva direita, transponder 01177, e o controle instalador 120.8. Negativo. Aboa direto, 040. Transponder 01771208. Medusa Bosa, confirma o empate. Paulo Salvador, rota 3663 para pushback e acionamento na 03. 3663 está totalmente pronto. Confirmo. Autoridade, chame táxi. Para o táxi, 3663. Papatão, Índia Papá, Oscar, peço na minha táxi decolar e chame tu agora em 1195, ajuste 1020, Índia Papá, Oscar. Cadê 1895, 95, ajustando 1020, Índia Papá, Oscar. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar, formação Oscar, ajuste 1020. Está pronto para a cota? Dando para ingresso, o Índia Paparosa. Índia. 025, decoda 17, corredor Axé. Restrito no meu pés agora na liberação no controle, 0153 no transponder, controle 120.8. Afirmo, Salvador para Serra, Índia, Romeu Índia, autorizado. Oi, é o Papa Romeu Tânico Bravo. Prossiga, São Índia Bravo. Mandada Romara para Salvador, Tânico Bravo. Salvador, o... Vai inicialmente para Salvador e depois vai para Morro? Não, vai para Salvador e depois retorna para Romara. Descida para 2.000 pés, ajuste 1020, repórter para parâmetro estabilizado, localizador, trip 54, na placa. Só um instante. Com 3 horas e 45 de autonomia, alterando o galeão, está com 1.14 a bordo. Kilo Romeu Oscar, chamo contra o... A torre agora 1895 para acionamento táxi decolagem. O Kilo Romeu Oscar, em 1895, ajuste 1020. Semetriz no 1, não. Estamos confirmando 1 no 4 a bordo. Galeão, confirme a autonomia. 3 horas e 45 minutos. Autorizado táxi, vai seguir com o número 2, aí tá guarda depois da TAN 04, no ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera à torre 1895, ajuste 1020, o chame 3 no 1. Gente, com o número 2, seguindo o TAN 04, no ponto de espera chama o, a torre 1895, o Oceané 63 no 1. muito bom dia. Eu vou no 983, está seguindo a informação. Alto, autorização Guarulhos. Fechar a metriz no 2, Moçalvo? É, negativo, é o gol no 983, paciente da OSC, autorização Guarulhos, nível 360, possível. Como nível tiver. Gente, um minutinho, gol 983, informação OSC, ajuste 1020. Portão 3663 para o táxi com 109 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 27 minutos. 109 Galeão, 4 horas e 27, confere? Pergunta. Precisa táxi à direita, vem de Alfa, um ponto de espera, torre 1995, ajuste 1020, TAN 3663. Ok, autorizado, Indy Bravo, na pista 10. Lá vai monitorar 18.95.020, tá? 3663. Transcorrigindo Índia Alfa, ok? Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18.95.3663. Índia Alfa, no ponto de espera, 18.95.3663. Exato, chame alinhado e pronto, paparóficos. Salvador, muito bom dia, o TAN 3663, ponto de espera da 10, pronto. 3663, alinhar e decolar, final 0, 950 graus, 10 horas. Sempre alinhar e decolar, TAN 3663. Aparótico, decolagem autorizado, 97, 950 graus, 10 horas. Espera pronto, a GDE 6311. 6311, mantém o ponto de espera. Mantém. Oi, é o Tanga Brava. Prossiga. Tá acionado pronto pra ajustar. Estabilizar o localizador TRIP 54, não, 4. 50 graus, 12 nós. Tanga Brava. Agora tá fora do solo já o Tanga Brava, senhor. Deixando para ingresso no 7. Oi, Salvador, TRIP 54 no 4. 54 no 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Valeu. 983.4. Afirmativo. Obrigado, Salvador Guarulhos. Viel Pesulo 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda direto Bridge, Interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5521 e o controle Salvador 120.8. Pronto, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Pesulu 16, vai decolar na pista 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Bridge, Chama controle 208, transponder ficou 5521, voo 1983. Qual é o tempo, voo 1983, pede confirmar transponder 5521. Copiou 5521, obrigado. Sente, em pronto. Repórter. Prosseguir a mil pés. Afirmativo. Aceito modificação a partir de agora 01 e mantenho no meu pés em condições visuais. Indo para o Paróscar. Afirmativo, senhor. Revelar em mil, transformaçãozinha na rota, manter mil pés. 150 com 2, pouso autorizado, tripe 54 agora. 3663 ao 01, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, tá 3663. 270? 670, faixa quantas milhas? Controle Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, contato radar na decolagem, se mantém o 380, após 2000, direto líder. 380, direto Eudes. Eda, confirmado. Firmo, direto Eudes. A rota é o Alfa Zulu 16, pode voar direto Blitz, já presente, já 3663. Direto Leda, Leda. 3663, direto Leda. Leda, só 3663. Sangue de Abravo. Sim, Solo 02, Sangue de Abravo, frequência livre. Tá, Romeu, Mike, é com direto ao solo. A gente confirma o pátio que se encontra em a pista que decola? Controle, o TAN 3663, está mantendo aí o PRO A1, 165, curva esquerda. Seguinte. 35, confere, o senhor do clã da 17 hoje já sai no corredor, che. O senhor prefere coordenação? Sente autorizado, Salvador Itabiraba, Serra Nova Mendia Bravo, rota direta, e o Edivo 105. Decolando a 17, curva na direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1 no meu pés, aguardando a liberação do controle. Transponde 5421 e o controle de Salvador 120 decimal 8. 6311, alinhar e manter. Alinhar e manter, 63. Gente, o nível de voo 105, ok? Só apenas aguardam a liberação do controle no corredor Shell no meu pés, confirmando pessoas a bordo. 105? Gente, presta o meu ataque de decolagem, chame a 2 agora em 118.95, ajuste no 020, papai o meu Mike Eco Juliette. Copiado. Ah, tá, chama o táxi. Chama para ingresso na pista 17, Mike Eco Juliette. Fico 494 da Triple 04, livrou 219. 219, 514. Salvador, bom dia, Triple 5414. Triple 5414, da táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, pós direto. Só Salvador, poderia confirmar para o TIP 5414? Alfa, Alfa antes da Juliette, que consegue via Alfa chamando da Juliette, 5414. Alfa antes da Juliette, 5414.